RDS mais uma vez na Rasta Record. Yo, yo, é mesmo assim que a gente faz no público. Estás fudido, mas não improviso. Ya, meu puto, diga bufãs e coração dentro de buguete. Manda foca assim de preto, manda liga na buça. Vi como é que é cenas assim. Muita complicação, fuma charo, fuma canhão, buta está retardado. Vou saber como é que é cenas assim. Buta todo fudido, buta todo pedrado. Masta concentra, moca assim. Muita complicação, facilidade para modi aqui na Itália. Luta dana, bairro alto, gueto, estresse, niga. Movimento é mesmo assim, alta pisa, movimento Halloween. Liga, o saber mori, sabe como é que é cena se buta complicação, facilidade. Aqui até cria putos, niga. Na movimento está entrado, niga está camuflado, mó caralho da puta pataqueiro. Buta, bate na punheta no gajo, buta faz e movimento que está fode da minha ganja na carola. Niga está fodido, Pedro desmola para depois comprar cena para fumar. Buta complicação, buta complicação todo dia. Todavia quem diria chibaria na cartela. Muita complica minha cadela, minha cubico, muito fumo, minha entreviso. Na improviso está melhor. Gueto unido para aqueles que dá para pó, pó caralho. Aqueles gajos que dão para esperto ou dão para par. Filhos da puta, vocês estão todos retardados. Não estou pronto para o momento em que chegares e disser que não me queres mais. Palavras que batem fundo deixam feridas do tamanho do mundo. Palavras e medos, grandes segredos, não merecem, cabem na cabeça. Palavras de cima da mesa, caem sentimentos rasgados, deixados para trás. Não importam a ninguém e eu estou sem paciência para argumentar. Estou-me a lixar para o que dizes, para o que sentes. Sempre que me mentes, vou deixar de pensar, sentar e relaxar. Não me faças companhia, não te quero aqui. Para tudo que senti, vou sair porta fora. Vou-me embora, vou para a rua curtir e passear. Tudo isto só para não te aturar, deixa-me em paz. Fica só com corações, nossos corações. Mas não me leves a mal, sabes bem, faço isto para teu bem. Para teu bem, mano, é mesmo assim que a gente faz na Raca Record. Fuma ganza e depois tentamos concentrar. Props pros meus manos da RTS, fubu tipo chimo. O movimento é mesmo assim no alta clico. Mas a gente dispara a tua cabeça. Liga, não tenhas pressa, fuma ganza e depois concentra essa moca indefesa. RTS mais uma vez, brincadeira! We'll be right back.